Paz, irmãos e irmãs, com muita gratidão, muita, muita gratidão, nós vamos compartilhar mais um capítulo da palavra do Senhor. Eu imagino que a maioria de vocês, se não a totalidade, tem esse mesmo sentimento de emoção, de comoção, quando nós estamos diante da palavra santíssima do Senhor, a própria palavra viva, a palavra que se fez ser humano, a segunda pessoa da Trindade revelada. É uma emoção indescritível e enche o nosso coração de alegria, de louvor, de adoração. É um privilégio poder compartilhar da palavra do Senhor. Nós estamos compartilhando no momento Salmos e estamos compartilhando também Eclesiastes. A missionária Vivian está trabalhando com esse texto, enquanto eu trabalho com Salmos. E em todo tempo Deus tem nos abençoado poderosamente. Irmãos, eu pedi a Deus, Senhor, se for do teu agrado, dá-nos mais um país. E Ele nos deu mais um país nesse mês de novembro, mais um país da Europa, particularmente os irmãos de Portugal. É muito importante que a gente continue esse trabalho. Eu peço a oração de vocês, peço oração mesmo, que o Senhor fale poderosamente através da leitura bíblica. Quando a missionária, quando a pastora ou eu estivermos lendo a palavra, somente a leitura da palavra já cause um impacto nas pessoas. Preciso da sua oração, tá bem? Com a sua oração, Deus opera de modo maravilhoso e faz toda a obra que Ele deseja fazer. Que o Senhor nos dê mais uma nação até o final de dezembro. Se for do seu agrado, que Ele nos dê mais uma nação. Vamos ler então o Salmo de número 74. Só para situar você, esse salmo é mais tardio. O que isso significa? Você que está começando na fé, ele retrata um período posterior ao momento de Davi, do próprio Asaf. Então, certamente é um dos familiares de Asaf, um dos descendentes de Asaf, que compôs esse salmo no momento em que Israel já estava no exílio. Tá bem? Então, deixo essa primeira palavra. É um lamento sobre a ruína do templo. Do templo que tinha sido erguido para se adorar ao Senhor pelo rei Salomão. Salmo de número 74 diz assim: Por que, ó Deus, esta rejeição sem fim, esta ardente cólera contra as ovelhas de teus pastos? Lembra-te da comunidade que adquiriste desde a origem, da tribo que reivindicaste como herança, do Monte Sião, onde fizeste tua morada. Dirige teus passos para estas ruínas. O inimigo tudo devastou no santuário. Teus adversários rugiram no lugar de tua assembleia, erigiram seus estandartes como insígnias. Pareciam homens a bramir o machado em mata espessa, ao despedaçarem todos os entalhos a golpes de machado e malho. Atearam fogo ao teu santuário, derrubaram e profanaram a morada do teu nome. Disseram em seu coração: juntos vamos oprimi-los. E incendiaram no país todos os lugares do encontro com Deus. Não mais vemos nossas insígnias, já não há profeta. E não temos alguém entre nós que saiba até quando. Até quando, ó Deus, tripudiará o teu adversário? Blasfemará o inimigo teu nome sem cessar? Por que retraís tua mão e retens tua destra contra o peito? No entanto, Deus é rei desde sempre. É Ele quem realiza vitórias na terra. Com tua força fendeste o mar e despedaçaste sobre as águas as cabeças dos monstros marinhos. Esmagaste as cabeças do Leviatã, o serviste de alimento aos habitantes do deserto. Fizeste jorrar fontes e torrentes e secar rios impetuosos. O dia é teu, é tua a noite. Criaste a lua, a luz e o sol. Os limites da terra estabeleceste. Verão e inverno foram por ti determinados. Lembra-te em teu poder de que o inimigo te ultrajou, ó Eterno, e de que o povo infame contra teu nome blasfemou. Não permitas que seja entregue às feras a alma da tua pomba, Israel. Nem esqueças para sempre a vida de teus filhos. Considera a aliança, pois os esconderijos do país encheram-se de covis da violência. Não permitas que o oprimido se retire humilhado, faze que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Eterno, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti dia e noite. Não ignores o rugido dos opressores, o alvoroço dos que se erguem contra ti. E destrói-os para sempre. Bendita seja a palavra do Senhor, glorificado seja o Deus da Igreja, glorificado seja o Deus de Israel, onde tudo começou e onde nós fomos enxertados. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, eu passo agora a fazer a leitura de algumas notas para o nosso desenvolvimento espiritual. Aqui no capítulo 74, como disse, esse salmo data da época do exílio, quando Israel tinha destruído como nação, a terra prometida havia sido completamente devastada e o templo reduzido à ruína pelos caldeus. Se você preferir, para sua compreensão, facilitar a sua compreensão, os babilônios, por volta do ano 586 antes de Cristo. Conforme o Salmo 79, Lamentações, capítulo 2. Nesse momento da vida nacional israelita, o relacionamento entre Deus e seu povo é visto à semelhança do que existe entre um rei bom e poderoso com seus súditos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso já está no primeiro versículo. situando você historicamente a situação de Israel no exílio, se sentindo ultrajada, sentindo que os inimigos de Deus e do povo de Israel tinham destruído tudo, a cidade, o templo, o lugar de adoração. Eles levaram para a Babilônia os objetos do santuário. Então eles estavam se sentindo nessa situação. No versículo 2, já um pedido, uma oração: lembra-te da comunidade que adquiriste desde a origem, da tribo que reivindicaste como herança, do Monte Sião, onde fizeste tua morada. Que beleza essa forma que os descendentes de Asaf escreveram, porque tudo começou no ambiente tribal. A história de Israel é marcada por isso. Tudo começou como uma tribo, um clã, e essa tribo de Abraão, de Isaac, depois de Israel, foi se multiplicando. Desceram 70 para o Egito e lá se tornaram mais de 2 milhões. E depois foram se juntando a eles outros que egípcios que saíram também depois dos feitos do Senhor, egípcios que se converteram e se juntaram alguns moradores do deserto e foram compondo essa nação que foi sendo formada em meio ao deserto, mas tudo começou como um ambiente tribal, tudo começou com uma aliança entre Deus e Abraão. A segunda nota aponta para a destruição súbita e implacável. Essa destruição súbita e implacável faz que o salmista e o povo indaguem se Deus havia abandonado o mesmo povo que resgatara no Egito com poder e glória. Será que Deus nos abandonou? Salmo de número 9, versículo 11, Êxodo 15, versículo 13 a 18. Ontem ainda compartilhava com a igreja, há momentos na nossa vida que nós perguntamos: será que Deus nos abandonou em momentos de deserto? Em momentos em que nós estamos nos sentindo aflitos, em momentos que nós estamos nos sentindo realmente desamparados, será que ele nos abandonou? Teria o Senhor nos abandonado para sempre? E você sabe que não, mas nesse momento esse era o gemido desse salmo. Um terceiro destaque está no versículo 4: teus adversários rugiram no lugar da tua assembleia, erigiram seus estandartes como insígnias. Muitas vezes, irmãos, esses estandartes representavam divindades, não só o império caldeu, babilônico, mas eles representavam também aos deuses que adoravam. E aqui a nota diz assim: os estandartes ou as bandeiras simbolizavam o reagrupamento das tropas como um sinal de vitória. E eles estavam clamando: Senhor, nós precisamos da tua intervenção. Até quando a tua mão vai ficar curta diante dessa situação? Na verdade, Jeremias já tinha avisado, Ezequiel também. Eles ficariam ali 70 anos, até que o Senhor os liberasse já sobre a permissão dos medopersas. Mas O salmo expressa essa dor. Então, e o desejo de que o Senhor reagrupe Israel e una o povo dele de novo e reerga o povo dele, às vezes como nós estamos nos sentindo, quando as coisas parecem que vão muito mal, nós pedimos ao Senhor, vem em nosso favor. Você pode conferir Números 1, 52, Isaías 31, versículo 9, Jeremias 4, versículo 21. O quarto destaque que eu aponto, segundo a anotação da Bíblia, tá bem? Estou utilizando, vocês já sabem, mas como Deus tem nos agraciado e tem chegado novas pessoas a cada dia, estou utilizando a BKJA, que vem da Vulgata. Versículo 7. Atearam fogo ao teu santuário, derrubaram e profanaram a morada do teu nome. O nome de Deus no santuário representava a sua própria presença física no templo. Salmo de número 5, versículo 7, Deuteronômio 12, versículo 5. Então eles atearam fogo e profanaram o nome do Senhor. Mas a mão do Senhor não se encurtou. Ele usou esse período para tratar com Israel e depois os trouxe de volta. Um quinto destaque está no versículo 10. Até quando, ó Deus, tripudiará o adversário e blasfemará o inimigo, teu nome sem cessar? Até quando? E a nota diz assim: não havia mais sinais miraculosos, como ocorrera na época do Êxodo, na saída do Egito. Versículos 13 a 15, Salmo 78, versículo 43. Não havia mais profetas, pois Jeremias tinha sido levado para o Egito. Os irmãos, a maioria dos irmãos lembra disso. E não sabia do paradeiro de Ezequiel, que não morreu muito velho. Ezequiel morreu relativamente cedo. Então já não se percebia a voz profética de Jeremias, de Ezequiel, os zombateiros se multiplicavam, os zombeteiros se multiplicavam, perdão. O sexto destaque, meus queridos irmãos e irmãs, está no versículo 14. Esmagaste as cabeças do Leviatã e o serviste de alimento aos habitantes do deserto. E esse, sem dúvida nenhuma, já é um prenúncio de uma batalha espiritual muito mais profunda. Uma batalha histórica, claro, se reportando à libertação do Egito, sonhando com a libertação do Império da Babilônia, caldeu, e depois Medo-Persa, mas também apontando para uma luta muito maior, que nós sabemos que é contra poderes espirituais malignos. Só para você entender um pouquinho mais, monstros marinhos, naquela época, eles tinham essa compreensão de que no mar havia monstros marinhos e um deus crocodilo. Esse deus crocodilo era chamado de Leviatã. Esse deus foi adorado no Egito Antigo. e ele serve de símbolo profético contra o faraó para celebrar o Deus de toda a criação e a libertação futura de Israel. Salmo 89, versículo 10, Jó, capítulo 9, versículo 13, Jó 26, 12 e 13, Isaías 51, de 9 a 13, Isaías 21, versículo 1, Ezequiel 29, versículo 3, Ezequiel 32, de 2 a 6. Isso como eu procuro fazer em alguns momentos, quando dá, quando é possível. Nos Salmos é possível. Então eu vou citando textos para aqueles que apreciam estudar, estudar, estudar a palavra do Senhor. É importante, tá bem? Para falar do Leviatã também, é importante que você entenda um pouco mais sobre a Grécia antiga. Eu só vou apontar, não vou poder entrar. E é importante que você venha para a filosofia política no final do período medieval, no início da Idade Moderna, e entenda, a obra de alguns autores, de alguns filósofos que vão trabalhar com essa figura do Leviatã. Mas isso já é assunto tanto para a história, do Egito, para a história da Grécia antiga e para as aplicações de filosofia política na modernidade. Aliás, é de uma riqueza muito grande se você conseguir fazer essa ponte. Para aqueles alunos que estão desafiados a fazer trabalhos, olha, aqui um trabalho para você pegar esse tema, se aprofundar, né, estudar e se tornar um conhecedor mais do que o básico, mais do que só o elementar. Esse é o sexto destaque. O sétimo destaque é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Israel é carinhosamente comparado a uma pomba, a um pombo. Esse versículo pode ser transliterado do original hebraico da seguinte forma: Altiten Leshamhat Nefesh Toreha. Shayat al tzikah lanetzah. Você pode encontrar em Cantares 2:14, Cantares 5:12, 6:9, Salmo 68:13. Isso para falar de Israel. Ah, esse pombo, ah, essa pomba que é Israel, ah, que maravilha que é o Senhor, ah, que maravilha que é esse povo chamado Israel, não porque em todo tempo ele tenha sido fiel ao Senhor, por causa disso até estavam no exílio, não. É porque Deus fez uma aliança com Abraão, e por causa dessa aliança, nós vamos desembocar em todo o Antigo Testamento. E por causa dessa aliança, Jesus vem ao mundo como nascido desse mistério, dessa aliança entre Deus e Israel. E através de Jesus, nós temos a definitiva universalização da fé. Não é porque eles não têm erro nem pecado, não é isso não. É porque eles são um pombo do Senhor, uma pomba do Senhor. Não permita que seja entregue às feras a alma de tua pomba. Que oração linda, né? Que o Senhor realmente jamais permita que Israel tenha ferida a sua alma de modo mortal. Ela já foi ferida ao longo de muitos momentos. Depois desse momento vem os medo-persas, depois vem os gregos, depois vem os romanos, Depois, né, do casamento da Igreja Cristã com o Império Romano também, há uma perseguição histórica e também todo um tratamento. Não estou negando, não, o tratamento para que eles possam reconhecer Jesus como Messias, mas não esqueça, Israel é a pomba do Senhor. Pomba que também representa o Espírito do Senhor. Há uma aliança entre o Espírito do Senhor e a santa nação de Israel, onde nós somos inseridos, onde nós somos enxertados. E nós oramos juntos. Não esqueça para sempre da vida dos teus filhos. Por isso, Israel é carinhosamente comparado a esse pombo, essa pomba. Tá bem? No versículo 8, perdão, na nota de número 8, no versículo 20, versículo 20, a nota 8, considera a aliança. Pois os esconderijos do país encheram-se de covis de violência. Considera, Senhor, a nossa aliança. Aí a nota diz assim: em sua aliança com Israel, Deus prometeu que seria o guardião do seu povo, que lhes daria segurança e bem-estar na terra prometida. Irmãos, agora tem aqui uma dezena de textos no Êxodo. No livro de Levítico, em Deuteronômio, em Salmo, em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, esses eu já não vou mencionar todos, porque senão nós nos alongamos. Muito bem. Tendo traçado essas notas, nós podemos então encerrar com o devocionário dos Salmos e com uma palavra de Deus para nós, particularmente com relação ao povo de Israel, mas também para nós, Israel enxertada, na videira verdadeira. Vou ler para vocês então esse breve comentário do Salmo 74, a paixão. Meus queridos irmãos e irmãs, a morte de Cristo. Eu tenho como tema para o Salmo 74 a paixão de Cristo. Tema e proposição. A morte de Cristo representa a rejeição de Deus para com o pecado e o resgate do seu povo por meio do sacrifício feito na cruz do Calvário. Para você entender, o povo de Israel pecou tanto, tanto, tanto e se colocou diante de outros deuses. E os profetas avisando, avisando, até que eles foram levados cativos de novo. Já tinham sido cativos no Egito, no início da sua história, ainda quando estava saindo do período patriarcal e na gênese da formação do povo, mas agora eles foram levados mesmo para o cativeiro. Por causa do seu pecado. Agora, Deus não admite pecado. E como Deus não admite pecado, nem o de Israel, descendente biológico de Abraão, nem o nosso pecado, descendentes pela fé em Cristo, como ele não admite o pecado, se houver pecado, vai necessariamente ocorrer a morte, o exílio e a morte, a separação de Deus e a morte. Para que não haja esse exílio eterno, essa separação eterna de Deus e a morte, foi necessário enviar o Messias, o Mashiach. A morte de Cristo representa a rejeição de Deus para com o pecado e o resgate do seu povo. Esse é o salmo de clamor, é o salmo de pedido de ajuda, de pedido de resgate. E eu quero dizer, Deus resgatou a humanidade em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E o resgate que ele fez na cruz do Calvário serve tanto para os descendentes biológicos do povo, descendentes biológicos de Abraão, como os descendentes da fé. Porque ele é o pai da fé. Se esse é o salmo do resgate, então nós temos que pensar em quem é o resgatador. Jesus Cristo é o resgatador. E ele morreu por todos, logo todos morreram, por meio de um sacrifício feito na cruz do Calvário. Queridos, o inimigo quer destruir o santuário. Vocês perceberam? Quando eles invadiram Jerusalém, eles destruíram o santuário, arrasaram com o lugar de culto a Deus, roubaram os utensílios sagrados. O inimigo quer destruir o santuário do seu coração, quer destruir o santuário da sua vida como lugar de adoração a Ele. Ele quer rugir na assembleia, como se ele fosse um leão. Ele quer quebrar a obra do Senhor na sua vida, assim como ele quebrou Jerusalém inteira. Ele quer profanar a morada eterna do Espírito Santo, que são as nossas vidas, e depois nós habitaremos nele. Ele quer profanar essa morada ao dizer que o Messias está derrotado e que não haverá mais profecia na casa do Senhor. Pois eu me levanto e digo que há profecia na casa do Senhor, e o Senhor prometeu por Jeremias, por Ezequiel e por outros profetas que ele restauraria o seu povo, e de fato ele restaurou o seu povo em Cristo Jesus. E se ele quer destruir você, se ele quer rugir como um leão, se ele quer profanar a sua comunhão com Deus, se ele quer te derrotar, dizendo que para você não tem mais jeito, eu quero te dizer que para você tem jeito sim, para mim tem jeito, para você tem jeito. Não adianta ele se fazer de leãozinho, porque ele não passa de um gatinho, como diz uma grande amiga, irmã em Cristo. Irmã Marilé, ele não é leão, não, ele é gatinho. E o Senhor é quem ruge. Ele é o leão da tribo de Judá. Se ele quiser quebrar a obra e profanar a morada eterna do Senhor na sua vida, ele não vai conseguir. Porque o Messias não está derrotado, pelo contrário, ele consumou a vitória na cruz do Calvário e na sua ressurreição, e por isso ele consumou o resgate e a restauração da Jerusalém histórica, agora em 1948, da Jerusalém que somos nós, como lugar de habitação do Espírito, e da Jerusalém eterna, que descerá ataviado ao Cordeiro. Pergunta ao salmista: até quando nos afrontará o adversário? Você pode estar perguntando isso agora. Até quando nos afrontará? Até quando me afrontará o adversário? Até quando ele vai zombar de mim? Até quando ele vai, aparentemente prevalecer contra mim? Logo lhe veio a resposta: Deus é rei desde a antiguidade e opera salvação no meio da terra. Dividiu o mar pela sua força e pisou na cabeça da serpente. Aleluia! É ele que prevalece contra o monstro, dos mares, a besta que emerge do mar, é ele que prevalece contra o Leviatã, é ele que prevaleceu na cruz do Calvário e prevaleceu na sua ressurreição, e o Espírito prevalece hoje, é ele quem tem que recuar, porque nós vamos marchar com a nossa bandeira para frente, com o nosso estandarte para frente, e as vidas vão se entregar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Do nosso Deus é o dia e a noite, irmãos e irmãs. Nele estão estabelecidos os tempos e as estações, e por isso os aflitos de Israel não serão esquecidos jamais, nem a sua aliança será abandonada jamais. O oprimido, o aflito, o necessitado não permanecerá envergonhado, porque Deus se levanta e pleiteia em seu favor, fazendo calar definitivamente a voz do adversário das nações. A voz do adversário das nações é o próprio, é a própria besta que emerge da história. A besta que emerge do mar é o anticristo, é o falso profeta e os seus demônios. Eles são os adversários das pessoas, das famílias, das nações. Eles tentam oprimir a pessoa, a família, a sociedade. Eles tentam oprimir em todo o tempo. Eles não param de tentar oprimir, para envergonhar cada pessoa, para tentar calar nossa voz. Mas sabe o que vai acontecer? Sabe o que já está acontecendo? O Senhor está levantando um povo santo, o povo da última meia hora. Não é mais última hora, o povo dos últimos minutos. O Senhor está levantando um santo avivamento. E nesse santo avivamento, nós é que vamos ordenar que ele se cale em um nome de Jesus, até que o Senhor dê a ordem final. E o adversário das nações seja derrotado. Irmãos e irmãs, força, coragem, ousadia para você. Nós vemos a demonstração do amor de Deus quando ele dá a vida do seu unigênito filho para que todo o pecado fosse derrotado e os pecadores arrependidos fossem salvos. Isso significa a volta do povo de Israel para Jerusalém. Isso significa a nossa vida para os braços do Pai. Isso significa que a humanidade pode voltar para Deus. Pode retomar a sua comunhão com Deus, pode religar o seu relacionamento com Deus. Então o braço do Senhor não vai ficar encurtado para sempre. E diante da pergunta que eu fiz há algumas linhas atrás, eu lhe respondo: o Senhor vai permitir algumas coisas para que se cumpra o que está escrito e também para que a igreja seja trabalhada. Assim como Israel foi lapidado, nós também precisamos ser lapidados e, de fato, nos convertermos ao Senhor. E, de fato, termos a nossa lamparina acesa com azeite do Espírito Santo. De fato e de verdade. Não é para falar que é cristão e da igreja A, B ou C. E não é para fazer a crítica à igreja D, E e F. Não, é para você ser trabalhado, ser lapidado e para você dizer: eu nunca mais vou me dobrar diante de qualquer outro ídolo. Ah, nunca me dobrei. É, não se dobrou, mas está com o coração geladinho ou está com o coração morninho. É para você ficar com o coração ardente e cumprir a grande comissão, evangelizar pessoas, fazer discípulos de todas as nações. Essa é a tarefa da igreja. Essa é a sua tarefa como filho do pai. Ele não deixou outra tarefa para você. O seu talento natural para a sua profissão, para as suas profissões, irmãos e irmãs, isso é um lugar onde Deus permite que você esteja para atuar missionariamente. Mas o propósito fundamental de Deus é que você seja a imagem e semelhança de Deus e que você faça outros seguidores de Jesus, faça discípulos de Jesus com o seu dom de ensinar a vida de Deus, com seu testemunho e com as suas palavras. Melhor que seja quase tudo com seu testemunho, e se preciso for, com algumas palavras. Por isso nós vimos a demonstração do amor de Deus quando ele deu a vida do seu unigênito filho Jesus, para que todo o pecado fosse derrotado e os pecadores arrependidos fossem salvos. Aparentemente, irmãos e irmãs, o Cordeiro crucificado estava derrotado. Aparentemente, Israel não tinha mais solução. Para eles não tinha mais solução. Estava tudo arrebentado. Cidade estava toda acabada. E não parou, como eu disse, com os caldeus. Depois foram para outros impérios. E 2.000 anos se passaram. Aparentemente estava tudo acabado. Aparentemente pode ser que na sua vida esteja tudo acabado. Mas o Cordeiro crucificado estava na cruz do Calvário não para ser derrotado. Ele estava ali para pagar o nosso pecado. E quando ele foi crucificado, ele levou a todos nós juntamente com ele. Um morreu por todos, logo todos morreram, diz a palavra do Senhor. A sua ressurreição demonstra que a afronta do adversário caiu por terra e a serpente teve sua cabeça esmagada. O Leviatã, o monstro marinho que eles imaginavam no passado e depois foi reinterpretado com a questão política, sobretudo na modernidade, em duas vertentes, foi esmagada. Nossa esperança está no Senhor Jesus e hoje o Senhor nos entregará nas nossas mãos. Irmãos, nós estamos num início do segundo ano de trabalho. Eu falei para vocês que estávamos comemorando em novembro, fechamos tudo, é o que tínhamos para fechar, demos graça, o Senhor nos abençoou, louvado seja o seu nome, e aí estabelecemos, é chegada a hora, no primeiro dia de dezembro, de iniciarmos a segunda etapa. Depois de fazer a base, vamos fazer as paredes agora, vamos fazer a alvenaria, e saímos numa equipe, e em cinco visitas, o Senhor nos entregou quatro vidas que aceitaram a Jesus e serão batizadas. E nós queremos, de cinco casas, quatro foram salvos. E nós vamos sair com a nossa bandeira erguida, anunciando que a vida é maior do que a morte, que Jesus é maior do que tudo, e que Jerusalém nunca, nunca, nunca será destruída. Para sempre. Nunca. Guarde isso. Para sempre e nunca. Ela é temporariamente abalada, destroçada, mas o Senhor vem e reergue. Assim como Ele faz com a minha vida, com a sua vida. Assim como Ele quer fazer com a nossa família. Assim como Ele quer fazer com cada igreja, com cada denominação. Assim como Ele quer fazer com todo o seu povo espalhado sobre a terra. Finalizando, irmãos, hoje, no Senhor Jesus está a ressurreição e a vitória. E a nossa certeza de que aqueles que mantêm a aliança com o Salvador, aliança com Deus Criador. Primeiro foi Israel, depois nós, a igreja. E dos dois povos Deus fez um. Todos aqueles que mantêm aliança com o Criador do universo, o Remidor, o Resgatador, experimentam a vida abundante hoje e a vida plena e eterna hoje e para sempre. Irmãos, entendam, esse clamor dos descendentes de Asaf tinha uma situação histórica que eu situei você por volta do ano 500 a.C., mas depois Deus vai reerguer. Vou te dizer até com mais profundidade, não foi no período dos gregos, não foi no período dos Medo-Persas, foi um breve momento de reerguimento com Esdras, Neemias, tá bem? Assim para você entender. Mas ainda não foi a restauração plena, não foi no período dos gregos, não foi no período dos romanos, não foi na fusão da igreja com o Império Romano. Não, não, não, não, não. Eles ainda ficaram 2.000 anos aguardando. Mas agora, diz assim a palavra, então voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião cantando. E eu tenho certeza que isso que aconteceu com um povo, historicamente, e Deus permitiu esse tratamento com esse povo ao longo da história, também permite esse tratamento ao longo da nossa vida, esse deserto ao longo da nossa vida, mas para quê? Porque Deus é sádico? Não, para nos apresentarmos a imagem e a semelhança dele no dia da sua volta, para que nós sejamos a pomba dele. Temos a aparência da pomba dele. A pomba dele é o próprio espírito dele. Então, para que nós tenhamos a imagem e a semelhança de Jesus, que é um só com o Pai, portanto, teremos a imagem e a semelhança do Pai também. E para que nós tenhamos a imagem e a semelhança da pomba dele, ei, calabá, aleluia! Para que nós tenhamos a imagem da pomba dele, do Espírito de santidade dele, ele permite muitas coisas. Mas para que depois nós atravessemos esse período e possamos gozar da vida eterna e abundante, abundante e eterna para sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, sobre Israel, sobre todas as nações, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre todas as nações, todas. E assim permaneça, hoje e eternamente. E eu declaro profeticamente que a família vai se juntar de novo em Cristo Jesus. Não me refiro aos judeus e aos cristãos, não, mas a família de Abraão se unirá em torno do Mashiach, em torno do Cristo. Todos os povos árabes, todo o povo de Israel. Hoje você pode não acreditar e não visualizar isso, mas no santo coral, que vai estar dando glórias ao Senhor eternamente, e vai estar dizendo: digno, digno é o Cordeiro que foi morto, estarão lá todos os descendentes de Abraão, os ismaelitas, os israelitas, estarão lá os cristãos, e todos seremos um só rebanho e teremos um só pastor. Que Deus te abençoe. Amanhã nós continuamos, se o Senhor nos permitir, o Salmo 75, e depois uma palavra sobre o Espírito Santo, que é a pomba dele também. Deus te abençoe para sempre. Amém.